Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, olá, ouvintes. Muito boa tarde ou boa noite para todos, como preferirem. Sejam bem-vindos a mais uma edição do anos 60, do ano 60, aqui no canal 2 da Rádio Antenaweb. Iniciamos agora mais uma edição deste espaço radiofónico, mais um momento para ficarmos com música dos anos 60. Hoje o nosso primeiro programa um bocadinho mais tarde, mas cá estamos mesmo assim para fazer companhia nesta edição que eu espero sinceramente que seja do seu integrado. Ora, nós trazemos aqui música, não mais, italiana hoje. Hoje é italiana. Vamos já começar com três músicas que eu acho que os ouvintes conhecem muito bem, especialmente as duas primeiras. Caterina Caselli canta-nos La Verità, e esta é a primeira música que vocês aqui estão a ouvir. Depois vamos chegar com uma outra que participou no Festival de San Remo, estou a falar da música Sofia, de Sergio Endrigo. E por fim uma outra que em 1961 também lá esteve, a música 24 Mil Basi, de Adriano Celentano. É a música que vai fechar a primeira sequência do nosso anos 60. E então são destas melodias que damos início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que como disse hoje vai para um bocadinho mais tarde, mas mesmo assim espero então conseguir fazer boa companhia. O anos 60 está então a ir para o ar neste domingo, dia 8 de janeiro, às 21h, e não às 18h, como é habitual. Vamos à música então. Caterina Caselli canta-nos La Verità. La Verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Non so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Ce l'ha su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Vedo scelto. Un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. Chi confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. Hai sognato un po', Sofia, donne più belle al mondo non ce n'è. La gente pensierosa si ferma per la via, sorride al manifesto di Sofia. Ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia. Passa il tempo per tutti ed il tempo ti porta via. Ma oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Chi non ha mai amato un po' Sofia? Chi non è stato al cinema con lei a vivere una storia d'amore e di follia, così come la vita di Sofia. Ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia. Passa il tempo per tutti e il tempo ti porta via. Ma oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Dai monti fino al mare, da soli o in compagnia, nei sogni ecco Sofia, e così sia. Ai Sofia, Sofia, un peccato di fantasia. Passa il tempo per tutti ed il tempo ti porta via. Oggi ti regalo una poesia per la tua fotografia. Ai Sofia, Sofia, sei la nostra fantasia. Passa il tempo per tutti ed il... Super Music. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freddi per l'amore, di questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freddi per l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, perché con 24.000 baci tu mi hai portato alla follia. Con 24.000 baci ogni secondo tutto mio. Con 24.000 baci ogni secondo bacio te. Estamos já de volta, é verdade, estamos já de volta para mais três músicas dos anos 60. Duas delas são de 1965. Vemos desde já a primeira, um tema que é bem conhecido, Che Piani Che Ridi, a música de Bobby Solo, é a próxima que vamos aqui escutar nesta edição dos anos 60. Para ouvir também uma outra música, esta já não tão conhecida, um tema que ainda assim é de um nome bem conhecido na música italiana. Nicola Di Bari vai-nos cantar Amici Miei, uma música que também participou no Festival de San Remo. E também estávamos precisamente no ano de 1965. Aliás, Por este festival passaram melodias que fizeram sucesso internacional na Europa. Não foi só na Eurovisão. Na Eurovisão também, há ali o caso da Nonita, que também vamos nos recordar. Mas não são casos únicos. Vamos também ficar com uma outra música, bem conhecida da nossa parte. A música de Elsa Carta. A música chama-se Esta Noche No. E vamos ficar com ela para fechar a segunda sequência de 3 da nossa, ou do nosso anos 60. Daqui a um bocadinho vamos voltar para a terceira sequência da primeira parte. E por agora deixo então com estes 3 temas, que espero que goste. Primeiro chama-se Cipiani Cerrini, música então de Bobby Solo. Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dovunque andrai, accanto a te mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Stasera non verrò, non aspettatemi. Stasera, amici miei, andrò da lei. Stasera le dirò se vuoi tornare insieme a me, perché se lei non c'è io non esisto più. Ci muoio. Metal 2. Esta noche no, no ritornerà. Forse a un'altra giurava l'amore che giurava a me. Esta noche no, io non so perché. Forse a un'altra donava quei baci che donava a me. L'attenderà, l'attenderà. Primeira parte do anos 60. Domenico Modugno ficou conhecido em Portugal pelo tema De Piu de Pinta nel Blu, é como se chama a música que mais se ouviu de Domenico Modugno. Mas o tema é isto de falar espanhol, né? E italiano. Mas diziam então que o tema que vamos ouvir, todavia, é um tema de 1966 e que se chama Dio Como Te Amo. Esta música é uma música lindíssima e que nós vamos escutá-la dentro de alguns instantes e que faz parte da década de ouro também da música italiana. Desta década saíram nomes como, por exemplo, Domenico Modugno ou ainda também Gianni Morandi e também Gigliola Cinquetti. Ela que também chegou a participar no Festival de San Remo. Vamos aqui recuperar duas músicas, precisamente destes dois intérpretes. De 1964, Gigliola Cinquetti, com Nuno Retà, e também desse ano, a música Non son degno di te, de Gianni Morandi. Isto, claro, depois de ouvirmos a música de Domenico Modugno, de 1966, Dio Como Te Amo. Estas são as três últimas músicas da primeira parte do nosso anos 60. Eu vou voltar daqui a pouco para a segunda parte e última deste espaço radiofónico que é dedicado aos anos 60, hoje mais concretamente à música que se fez em Itália. Eu despeço-me por agora com Domenico Modugno, mas volto daqui a pouco para a segunda parte do nosso anos 60. Tenho então uma boa noite e até já! Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun al mondo. Dio come ti amo, mi vien da piangere la mia vita, non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo e vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Dio come ti amo. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore.

Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Segunda a sexta-feira, o Canal 2 traz-lhe Girassom, o espaço dedicado à música portuguesa. Girassom é um espaço sem locução com duas edições diárias, entre as 12 e as 13 e entre as 16 e as 17 horas, e com uma edição compacto durante 2 horas e 30 minutos, entre as 13 e as 15h30, aos sábados. Girassom, o momento ideal para quem gosta de música portuguesa. Girassom. De segunda a sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17, e com uma edição compacta aos sábados, das 13 às 15h30, aqui no Canal 2 da Antena Web. Já de volta, estimados ouvintes, para escutar uma música que tipicamente é calma e melodiosa. E assim o era especialmente nos anos 60. A prova disso são as três músicas que seguem. De 1967, Ornella Vanoni traz-nos La Musica è Finito. Se não estou em erro, do mesmo ano ou um ano anterior, Jimmy Fontana cantava-nos La Mia Serenata. E vamos ficar com uma música também de 1964, de Ingrazio Perché, música de 1964, então de Michel. Estas são as próximas três músicas que vamos ouvir nesta edição do ano 60, uma edição que eu sinceramente espero que esteja a corresponder às suas expectativas. Pelo menos é isso que procuro todas as edições em que lhe faço companhia. Vamos lá então à música, trago-lhe estes três temas. O primeiro, já lhe disse, é de Ornella Vanoni e chama-se La Musica è Finita. Ecco. La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile sarà, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, niente, nemmeno una parola. Accenno ad un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? La musica è finita, gli amici se ne vanno, e tu mi lasci sola, più di prima. Un minuto è lungo da morire, se non è vissuto insieme a te. Amore. riesco anche a volare se soltanto penso a te. Io che posso anche cantare senza voce se soltanto sogno te. Non so perché quando tu sei lontana passo il tempo a parlare con te. Ma se non parlo più, eppure tu, meravigliose poesie, sai ascoltare da me, anche se tu sai che quando sono con te, non parlo mai. La la la la la la la la. Cose che io non ti do, ti ringrazio perché quando vado via sai aspettare che ritorni da te. Io vorrei quello che non sento più e so che tu mi aiuterai. Ti ringrazio perché nel mio cielo grigio resta soltanto il tuo bene per me. Io vorrei trovare in me quello che non sei. Ti ringrazio perché nel mio cielo grigio resta soltanto il tuo bene per me. Estamos a aproximar-nos a passos largos do término deste anos 60, deste domingo, dia 8 de janeiro. Vamos agora até o ano 1967 escutar uma melodia que fez muito sucesso, ainda que não neste idioma, mas também foi cantada em italiano. La Danza della Notte é como se chama a música que Sandy Sal interpretou depois de ter vencido o festival Eurovisão de Canção. Aliás, vencido não. Não sei se venceu ou não, mas foi um sucesso esta música. Vamos também ficar com uma outra de 1961, lindíssima, a música de Nico Fidenco, Como Ora C'è un Amore, uma música lindíssima, então, de 1961, e depois uma outra também, que eu acho bonita, acho engraçada, Saint-Tropez Twist, música de 1962, cantada por Peppino Di Capri. E estas são, então, as três próximas músicas que vamos ouvir antes do término deste ano de 60, ou seja, antes das minhas despedidas. Desejo-vos, por jeito, a continuação de uma ótima noite. Espero, sinceramente, que estas três músicas vos façam recordar grandes momentos. Comincia con un sì. La canzone che scrivo per te incomincia così. C'è un ragazzo che un giorno incontrai, quel ragazzo sei tu. Comincia con un sì. Su ragazzi trovatemi un do, ma attenzione perché non vorrei che un ragazzo che io rispondessi di no. Comincia con un sì. Sette sono da te che servono a me, ma l'amore è una sola, l'amore che c'è. Comincia con un sì. Incomincia con un sì. More fun, more music. Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare come nasce un amore. Forse tu non lo sai. Piano piano ti sfiorerò e le labbra ti toccherò e vicino, vicino ti starò. È come una farfalla che si posa su un fiore. Io ti accarezzerò. Piano piano ti parlerò, piano piano ti troverò e nessuno ci sentirà. E nessuno ci troverà mai, mai, mai più. Così, senza rumore, così, nasce un amore, forse tu non lo sai. Piano piano ti sfiorerò e le labbra ti toccherò e vicino, vicino ti starò. E come una farfalla che si posa su un fiore, io ti accarezzerò. Piano piano ti parlerò, piano piano ti bacerò e nessuno ci sentirà e nessuno ci troverà. Mai, mai, mai più. Così, senza rumore, così nasce un amore, forse tu non lo sai. A Saint-Tropez, la luna si desta con te. Eva Lightwit, contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me. A Saint-Tropez, ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me. A Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo. Twist, twist, sta impazzendo. Vuol tornare una lunga notte ancora mai più scordare. Saint-Tropez, la gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Twist. Scordare Saint-Tropez, la gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Ballano, cantano, senti che brivido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez. '67, '69 e '68 são os anos das próximas três músicas. As próximas que também são as últimas. Vamos começar com uma música de um nome que também fez história na música italiana. A música chama-se Pietà per chi ti ama e é cantada por Massimo Ranieri. Vamos também ouvir Marisa Sania, que nos canta Una lacrima. Depois ficamos com uma música A chi serve volare. Esta última é de 1968 e é cantada por Roberto Carlos, precisamente. Roberto Carlos, que também sabia cantar alemão, aliás, italiano, também sabia cantar italiano, e cantou então muito bem esta melodia, que aliás é muito conhecida por cá, né? E no Brasil também, mas na versão brasileira, como é lógico. Bom, e são estas últimas músicas que vamos ouvir nesta edição do ano 60, da minha parte é tudo, e vou então voltar... no próximo domingo para mais uma edição deste espaço radiofónico. Desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite. Já a seguir chega mais uma edição de Carlos Pitti aqui na Rádio Antena Web. Por agora então é tudo, tenha então uma boa noite e já sabe, conto consigo a partir do próximo domingo às 18 horas no canal 2 da Rádio Interweb. Até lá, vamos ficar com música italiana, neste caso estes três temas, de Massimo Ranieri, o primeiro, e este intitula-se Pietà per chi ti ama. Depois, como disse, Marisa Sania com Una Lacrima, de 1969, e por fim então o rei da música popular brasileira, Roberto Carlos, que nos canta A Chi Serve Volare, de 1968. Boa noite e até o próximo domingo. Um filme não potrà. Lasciare il mare suo e non tornare mai. Io non ti perderò, oh no, no. Perciò non vado via, ma prego ancora te. Pietà, pietà, pietà per chi ti ama. Pietà, pietà, pietà per chi ha sbagliato. Il male fatto a te non l'ho voluto. Pietà, pietà, pietà per questo amore. Più non hai, oh no, no, ma il bene che mi vuoi non è finito mai. Pietà, pietà, pietà per chi ti ama. Pietà, pietà, pietà per chi ha sbagliato. Il male fatto a te sbagliato. Pietà, pietà, pietà per chi ti ama. Super Music. Una lacrima del tuo dolore ha bagnato la sabbia pallida. Una lacrima del tuo dolore che avrei voluto tenere per me. Una lacrima del tuo dolore ha bagnato la sabbia pallida. Una lacrima del tuo dolore che avrei voluto tenere per me. Tu volevi un bacio, volevi solo un bacio sulla riva del mare. Ma visto che ti lasciavo, rifiutando di un bacio, andasti senza parlare. Una lacrima tua, nella sabbia fondò. Poi un'onda impulsiva, assalendo la riva, verso il mar la portò. Una lacrima del tuo dolore ha bagnato la sabbia pallida. Una lacrima del tuo dolore che avrei voluto tenere per me. Una lacrima del tuo dolore ha bagnato la sabbia pallida. Una lacrima del tuo dolore che avrei voluto tenere per me. Sono disperata, quel tuo dolce pianto ha colpito il mio cuore. Io darei la vita per quella dolce lacrima che il mare ti portò. Tu volevi un bacio, volevi solo un bacio sulla riva del mare. Ma visto che ti lasciavo, rifiutandoti un bacio, andasti senza parlare. Una lacrima tua, nella sabbia fondò.